Lima, via chegada, desce até o 050. Mantenha a posição, azul 27, você está aguardando. Mantenha a posição. Negativo, mantenha a via chegada, descendo até o 050. Livre cruzamento da 10 via Delta Alfa, reporte antes da Juliette, na minha escuta. Exército 2031, decolou 05, chame o controle 120, decimal 8, tem um bom voo. Chama o controle 120, decimal 8, grato. Controle instalador, bom dia, o Exército 2031 com aras. 2031, boa, Conde sobe 035. Acima, Conde 035. O exército confirma, não precisa mais manter a linha do litoral até sair dos corredores? Confirme a mensagem, o 2031. É autorizado para o exército 2031 com a da presente já acender a 035 ou mantém os corredores até sair a tempo? Autorizado da presente 035. Ok, da presente 035, obrigado. Tá livre, prosseguir via Juliette, já coordenado com o solo. Prossegue a Juliette, ingressa a parte principal, Índia Alfa. Reporte com espera da 10 pronto. Decolou 07, controle 120, decimal 8, então bom voo e bom dia. 208, bom dia. Controle Salvador, bom dia, o azul 2770. Bom dia, 2770, sobe 180, válida. Confirma pro azul 2770, senhor? Confirmando, voa Coral, sobe 180, 2770. Autorizado direto Coral da presente, subindo pro 180. Tem, cabeceiro no zero. área 2521, no livro de decolagem, pistão 0, vento 120 graus, 12 nós, 12 nós. Ali mantém cabeceiro no zero. Ali mantém cabeceiro no zero, gol 2 a menos. Serra Oscar Oscar no 1500 pés. Prossegue via corredores, reporta ingressando no Interlagos. Via corredores, reporta no Interlagos, está bem para o Oscar Oscar. Aérea 2521, decol 10, controle 120, decimal 8, bom voo e bom dia. Excelente, 208, grato, bom dia. Controle Salvador, força aérea 2521. 2521, sobe 310, inicialmente mantém a proa 085, limite 20 milhas, após voa Jamu. Ciente, proa 085. Autorizado até o 3 no 0 por 15 milhas após Jamo. Air Force 7203, contact now receive standard frequency 13325, disponible 133, decimal 95. São 3896, completa via para 2.000 pés, 1015, autorizado LS, aposta final. 3, Força Duna, estabiliza a final e LSX6, chama a torre 11895. Força Duna, a 1897. Chama a torre, completa a final, 11895. Chama a torre 11895, grato. 2521, voa Jamu. Gente, pro Guijama, 2521. Repastou 03, altímetro no 015, repórter passando Simbra com 3 checados. Ô, pastor 03, reportará Simbra com 3 checados. Previsão de ascensão? Negativo. Gente, 2.000 pés até o destino, é Exército Brasileiro 2031, no controle Salvador. Salvador, bom dia, 2065 da Gol. Cola na Dael, Leda. 2065, voa Lida, sobe 360. Leda, 360, 2065. Passa Simbra com o trem embarcado travado. Só recopiou o pastor 03? Ok, pastor 03, tem livre pouso, pista 10, vento 120 graus com 12 nós, 12 nós, pastor 03. Pastor 03, Líder pouso, graças. Grato. 03, uniforme estimado para ingresso na terminal de Aracaju e também estimado para pouso. Confirme, Exército Brasileiro 2031, no ingresso na terminal, no 350 e pouso 1410. Copiado. A partir de agora, frequência livre para coordenação com os tráfegos locais. O serviço radar encerrado, Exército Brasileiro 2031, para ingressar na CTR de Aracaju no 203. AB2521, chama agora Recife no 26.85, alternado no 2545. AB2521. 12685, confirma a alternativa? 12545. Sim, a gente altera 2545, grato. 3896, estabilizar, chama a torre 11895. 1895. 03, Solo 17, à esquerda prossegue via hotel até a parte militar, livre frequência, boa tarde, bom dia. Salvador, dando 3896, passando em Índia Serra, passar de checado, bom dia. 3896, altímetro no zero, no 5015, o vento 120 graus, com 12 nós, uma dúzia nós, tempo autorizado, pista no zero. Cruzado pouso na 10, dando 3896. Cruzando 60, 2065. Salvador 2065, cruza 170. Chama agora o controle Recife, ao centro Recife no 3325, alterno 3395. 3325 ou 3395, obrigado. Oscar, chama agora a torre 118-95. 2 Salvador 18-95, Oscar. 1 decimal 9, bom dia. 18-29, bom dia, tá? 18-29. 2 Salvador, bom dia, papo no palco, tá? Oscar, pro da oratória de Alcântara. 3 Oscar, Alpine Uniforme Serra, Oscar, com altímetro no 0 no 5 e o vento 1 no 20 graus com 1 no 2 nós, 1 dúzia nós, reporte na curta final para pouso no 7. Reporte na curta final para pouso no 7, seria beleza coordenar apoio de solo para passageiro? Qual para o B? 02, já intenção no 45. 45 até o aeroporto aqui. Ah, sim, até o principal. Sim, será feito. Grato, tá preparado essa hora. Exército Brasileiro 2031, gentileza informar a matrícula das aeronaves. Obrigado, graças. Controle é o azul 2770. 2770, prossegue. Poderia coordenar a proa de Porto Seguro, senhor, direto? Aguarda, mantém inicialmente a proa de coral. Mantém a proa de coral, ok. Salvador, bom dia, agora 630, próximo ao Ponte Serra. 30, bom dia, da livre, alinhar e decolar, que estão no zero. O vento 120 graus com 10 nós. Alinha e decolar, agora 630. T-770 negativo, por seguro, mantenha a proa de barro. Mantenha a rota, o azul tem 770. Fire Uniform CA Oscar Oscar, tráfego avistado, tempo pouso autorizado, pista 17, vento 120 graus com 12 nós, 1 dúzia nós. Pouso autorizado 17, tá? Fire Uniform CA Oscar Oscar. Alfa Tango Oscar Zulu Alfa, livre acionar, chame táxi, altímetro 1015. Decolagem 26, controle 120, decimal 8, tem um voo, bom dia. Ia passando bem 310. Via 630, sobe 370 via saída PUCA. 370 via PUCA. Bom dia, 1561, na via chegada Mari, desce até o nível 050. Também te mantenho via chegada. Dois sete sete zero, chama agora Ilhéus 1201. Bom dia. Oscar Oscar Solus 28, prossegue até o passo 5, já solicitado o transporte. Bom dia. chamou a torre? Tosca Zulu Alfa, reporte para ingresso, pistão no 7. Do Oscar Zulu Alfa, ingresso e decolagem. Pistão no 7, vento 120 graus, 12 nós, 12 a nós. Foro 561, no chamo controle Salvador. Frequência 119, decimal 35. Não sei, responde. Foro 561, no chamar controle Salvador, 119, decimal 35. Azul 4207, identifique, extra via Bom, para 4.000 pés, ajuste em Salvador, 1095. Azul 4207, desce via chegada Bom, para 4.000 pés, ajuste no 095. Uno 630, chama Centro Recife, 12685, alternativa 12545, 1630. 2685, 2545, bom dia. É. Salvador, muito bom dia, Alfa Patango, Oscar Zulu Alfa. Oscar Zulu Alfa, contato radar na decolagem, sobe para o nível de voo 100, saída coral. 100 autorizado, saída coral, Oscar Zulu Alfa. Teste brasileiro 2031. Ao ingressar no limite lateral da terminal Aracaju, você vai chamar aquele controle na frequência 120, decimal 3. Romeu Serra, November Vitor, identifique, desça via chegada mãe para o nível de voo 050. Bravo Vitor Sangue, ação de identificação. Mantenha nível de voo 180. Voo e proa da posição Bonf, chegada Bonf, chame da de descida. Ainda com ladrão no zero, Bonf, 6x3. Suficiente, transporte de firma Bravo Vitor Tango. Inicialmente, eu vou à proa da posição Ponce. É, confirme suas intenções de pouso. Vai ser 990 ou 997? Eu estou no Bravo Vitor Tango, que eu estou no Bravo Vitor Tango. Foi proa de Ponce. Chame de descida. Após o cruzamento do 140, informe para a sua mudança de regra. E aí prossegue direto para pouso na 997. Esse mantém o 060, Bravo Vitor Tango. 060, Bravo Vitor Tango. Controle, ligou o Fono 648, bom dia. Fono 648, contato radar na decolagem, sobe via PUCA nível 350, serviço de vigilância. PUCA 350 no 648, quanto possível pro de Marcel, poderia coordenar? Gente, aguarde. Reporte baixado e travado. É, posso ali. Azul 4207, chama o controle de Salvador. Frequência 119.35. Azul 561 no pouso autorizado, fechou no zero, vento no 20 graus, no zero nós. Azul 561. Romeu Lima, livre de acionamento, é porte táxi. Ah, voa direto pro Maceió. Fono 2685, no 2545, voo no 63, obrigado. Fono 094, identifique. Essa via Mari, livre de voo 050. 050, via Mari, coordenação para o mundo 090. Mantenha a trajetória de chegada, seu número 4 aproximar, o terceiro é transporte de ferro. Essa foi modificada aos 4, 3 minutos para Vitor Sangue. Desse falou 1.500 pés, foi pro do VOR, em condições visuais para Vitor Sangue. Claro, deixaram 1.500 pés pro do VOR, bravo Vitor Sangue. 1.095, ajuste. 1.095, ajuste, bravo Vitor Sangue. Decolada equipe de 4-2, controle 120.8. 208, gol 1621, obrigado, bom dia. Nadael, passa 1500. 121, contato radar na decolagem, sobe via Dael para o nível de voo 360, vigilante. Via Dael, 360, gol 1621. Prossiga na escuta. Mantenha coral, rocha azul alfa. Vou tentar contato com a área do controle de Deus. Inicialmente mantenha coral. Solo Salvador, Vitor Bravo Papá, bom dia. querido, chame o seu Elias, pra ele me dar uma instrução, como eu faço pra falar com a torre, que ela não tá, eu não tô conseguindo falar com a torre. A Romeu Serra, 90 Vito, bom dia, justo no 095, aguardando a autorização de pouso. Afirmativo, atenção, não sei, você confirma só o vento, gente? Esse vento de 120 graus, 190 nós. Afirmativo, propriedade é 7. Afirmo, cancelado agora às 4h30, base à direita, reposta na curta final, Serra 90 Vito. 90 Vito, passaremos. Romeu Lima, mantenha o ponto de espera. Boa, velho. Eu não sei. Tô na 1094, chame de controle de Salvador, frequência 119.35. Juliette, eu acho que o Whisker. Bebito, encurtando na medida do possível, ok? Para evitar esperando o setor, ouvir o tráfego na aproximação da 1-0, reposta na curta, Serra 90, Bebito. Afirmativo, apartamentos possível, mais perto possível, apartamento final. Para a Serra 97, baixar travado, Novembro Vito. Serra Novembro Vito, pouso autorizado, pistão 97, vento 120 nós. Vito. Bravo Papá, muito bom dia. Torre, bom dia, azul 4207, LF 7000. Azul 4207, ajuste no 095, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguardando 4207. Bravo Vitor Sango, mantenha as condições visuais, chame Turri, 1 no 8 decimal 95. 8 no 8 decimal 95, Bravo Vitor. Bom dia, Papai Romeu, Bravo Vitor Sango. Papai Romeu, Bravo Vitor Sango, ajuste no 0 no 5, receptor eixo da 107, reporte na curta final, Bravo Vitor Sango. Reporte na curta final, Bravo Vitor Sango. Serra Novembro Vitor, solo aos 4-9, confirma o bate. Gente, à direita, ok? Na Quebec, tem tráfego na aproximação, transporte enfermo. Livre à direita, mantém a posição na Quebec, o céu não é bebido. Azul 4207, check trem, pouso autorizado, pistão 1-0, vento 1-30 graus, 1-0 nós. Pouso livre, cabeceira 1-0, azul 4207. Romeu Lima, mantém a posição, estimado decolagem mais 3 minutos, informe tráfego na aproximação com transporte enfermo para pouso 1-7, ok? solo Salvador, Vitor Bravo Papá, bom dia. Ah, Vitor, tá vendo qual foi o pátio que dá pra seguir após o pouso? Não vem na mata pra Vitor, então. Sente. Uno 621 no chame centro Recife, 133 decimal 25, alterna 133 decimal 95. 3325, 3395. Bom, obrigado, mano. Ele pode usar a vitória. Torre, ponto espera pronto, chame 140, bom dia. Chame 140, bom dia, linha e mantém a peixe no zero. Mantém. Azul 4207, solo 51 no direito, 121, decimal 9. Direita 219, 4207. Chame 140, autorizado a alinhar e decolar, estou no zero, vento 120 graus, 10 nós. Sendo no 06140. Bravo, Vitor Tango, solo 51, autorizado backtrack, aposto quebrando pista para a mata. Romeu Lima, segue a retaguarda do Piper, o Bravo Vitor Tango, reporte alinhado, cabeceira no 7, pronto para decolagem. Carlos Novembro Vitor, após ataque do Ipapá livre, segue até o 4-5. Salvador, na escuta do Vitor Bravo Papá. Controle Salvador na escuta do Vitor Bravo Papá. Chileme 140, decolado 53, controle 1208, boa viagem. 208, boa. Controle Salvador na escuta do Vitor Bravo Papá. Bom dia, 6140, decolando 54. Chileme 140, contato radar na decolagem, sobre via saída Fuca, nível de voo 350, vigilância. Quem pode voar Fuca, hoje vamos? Vejamos. Grato. Solo. 121, decimal 9. Afirmativo, 121, decimal 9. Obrigado, senhor. Afirma, Bravo Alfa Tango, autorizar o táxi, aposta o ponto de espera. Guarde para decolagem, mandei a posição. Corre, muito bom dia. Rua 1094 na final da 10 CLS, baixar para lá. Bola 094, bom dia, ajuste 1015, check trem, pouso autorizado, pistão 10, vento 140 graus, 12 nós. Autorizado, pouso, passagem travada, pouso 1094. NM140, o centro autoriza o seu voo direto para Maceió. Caso direto para Maceió, 40. Costa Zulu Alfa pra cima. Tango Oscar Zulu Alfa está a 5,6 milhas sudoeste de Salvador. Mantenha 1900, se a estrada é encerrada. São Miguel, 120.1. Romeu Lima, atento às três turbulências do blog da Gol. Autorizado decolagem, pistão no 7, vento 120 graus, 10 nós. Gente, Brava, passando mais tempo então. Sama 319, sendo identificação dessa via chegada bom para 4 mil pés, ajuste em Salvador no 095. Romeu Lima, decolada 857, controle 1208, boa viagem. Melhor não. Pronto, bom dia, Romeu Lima. Romeu Lima, contato radar, saída árvore, sobe e mantém nível de 100, vigilância. Aqui é a sobe, sem restrições, Romeu Lima. Só solicitando a liberação de restrição, é isso? Mateus. A livre da restrição. Obrigado. Até já você passou já para o destino, rumo 242? Não entendi. Já passou para o destino, rumo 242. Para 242? Mateus. Guarde autorização com certo. Mantenha a posição, Juliette, eu acho que o uísque. Bravo, Alfa Tango, utilizado a decolagem, pistão no 7, vento 120 graus, 12 nós. 7, Oscar Whisky autorizado, linha cabeceira 97, reporte alinhado, aguardando autorização para decolagem. Para alinhado, valeu, autorização. Bravo Alfa Tango, decolado azul no 400, controle transfere agora no 208, boa viagem. Bora 208, senhor, bom trabalho. Sondário 12545. 2085-2545, boa. Controle, Salvador, Papa Romeo Bravo Fatango, decolou no 7, cruzando à direita. Qual é o coral Salvador Quintana? Qual é o Quintana, Bravo Fatango? Salvador, muito bom dia ainda, 3098, 1 milha e 2,